Bom dia. Bom dia. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Como a nossa irmã disse, eu sou o antenor. Isso nos basta para nos conhecermos. Né? Aquilo que nós somos, além da nossa pessoa, da nossa presença, em alguns momentos é importante, em outros talvez não seja importante. Nesta manhã, a grande importância é o nosso tema aqui. Falarmos da felicidade, esse bem tão precioso que tem sido buscado pela humanidade, pelo homem, há tanto tempo. É algo que todo mundo já parou para refletir alguma vez na vida. Todo mundo já se perguntou, já se questionou, o que fazer para ser feliz? E existem pessoas que muitas vezes, ao longo da vida, dos anos, das lutas, das provas, talvez chegou à conclusão de que a felicidade não é deste mundo. Porque encontrou, inclusive no Evangelho, essa afirmação. A felicidade não é deste mundo. E muitas pessoas passam a sua vida acreditando que necessariamente precisam ser infelizes. Passam acreditando que a vida é um cumprir de provas, de expiações. E nós, na doutrina espírita, temos uma responsabilidade em não divulgar essas ideias de uma forma errada. De dizer que alguém tem que baixar a cabeça para o sofrimento e simplesmente sofrer. Porque nem sempre nós temos que sofrer. Nem sempre nós temos que passar por aquilo que a gente está passando, porque foram escolhas desta vida mesmo. Foram sofrimentos que nós criamos e causamos aqui na atual existência. E que se soubéssemos antes dessas regras de felicidade e tivéssemos a maturidade para aplicá-las, nós evitaríamos muito sofrimento. E chegaríamos até a conclusão de que é possível sim usufruir alguma felicidade neste mundo. E ainda nós poderíamos iniciar essa reflexão da manhã pensando assim: não é muito egoísmo a gente pensar em felicidade, pensar em bem-estar, pensar em alegria na nossa vida, quando nós vemos um mundo tão caótico, quando nós vemos um mundo tão cheio de problemas, com pessoas passando por situações tão tristes, tão lamentáveis? Mas sempre foi assim. O mundo sempre passou por momentos dificílimos e que nós nem sabíamos que estava acontecendo. Violência, dor, fome, miséria, desgraça, guerra, é algo que está presente na história da humanidade há muito tempo. Aí alguém dirá, mas não nas proporções que tem hoje. Óbvio. Porque hoje, 7 bilhões de habitantes, mais de 7 bilhões, tudo é muito maior. Hoje, há um intercâmbio, um cruzamento de informações, bens, interesses em todo o mundo. Vivemos esse processo de globalização intenso. Então, naturalmente, tudo está amplificado. Porque as nossas relações estão todas aceleradas, intensificadas, em razão de um período que nós estamos passando de transição, de transformação, de renovação. Então é óbvio que hoje tudo parecerá muito maior. Mas acreditem, nós estamos em segurança no planeta, viu? Acreditem que as rédeas deste mundo, elas estão sendo muito bem guiadas e não há desequilíbrio em nada. O que está acontecendo é que muitos estão passando por muitas provas, por muitas expiações, por muitas lutas. Alguns passam por lutas exteriores, fome, miséria, doença, violência. Outros passam por grandes expiações morais, grandes sofrimentos de natureza interior. Talvez sejamos nós, talvez seja alguém que está sentado do seu lado, com a cara bonita, bem posto, parece que está muito bem, mas é uma pessoa arruinada por dentro. Então prova, expiação, luta, desafio, todo mundo está enfrentando o tempo todo na evolução da Terra, na evolução da humanidade. Porque nós ainda necessitamos dessas experiências de choque para que acordemos, para que despertemos para que nós descubramos as nossas forças interiores, para que a gente reconheça esse potencial que existe dentro de nós. Mas ainda assim, apesar de qualquer luta, de qualquer sofrimento, nós podemos melhorar muito a nossa vida aqui na Terra. E podemos ter até a ilusão de que seremos felizes aqui. Então, refletir sobre esse conhecimento é de extrema importância, porque talvez até hoje não experimentamos uma felicidade maior em nossas vidas, porque nós não conhecíamos bem essas regras. E vamos conhecê-las nesta manhã. Só que antes vamos dar uma passadinha numa informação bem interessante, que no ano de 2012, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou que o dia 20 de março seria o Dia Internacional da Felicidade, como uma forma de despertar os povos à reflexão, a pensar de que buscar a felicidade coletiva deve ser o bem maior. E aí então eles propuseram essa data, e de lá para cá parece que não há muito interesse em várias partes do mundo em promover a felicidade coletiva, porque o que nós observamos é que muitas pessoas estão vivendo situações muito infelizes por causa da ganância, dos interesses, por causa do interesse de dominação, de subjugar um povo, de um povo dominar o outro, porque as pessoas estão se subjugando. Então, até hoje a gente vê que isso não teve muito reflexo. Mas ainda assim é uma proposta válida. Em meio a tantas situações complexas que a gente vê no mundo, parar e tentar refletir nisso, de que talvez o bem maior a ser buscado na vida é a felicidade e não outras coisas, talvez nos ajude a despertar. Mas existe um país no mundo que há muitos anos, antes mesmo da ONU propor essa reflexão nesse dia 20 de março, há um outro país que desde a década de 1970 já tinha despertado para essa reflexão de que mais do que buscar as riquezas num país, era necessário pensar no bem-estar das pessoas. E aí então, esse paizinho da Ásia, que para nós pode parecer insignificante, mas que só por essa proposta já tem uma grandeza, eles instituíram que ao invés de medir o desenvolvimento do país pelo chamado produto interno bruto, soma de todas as riquezas que o país produz, eles mediriam o nível de desenvolvimento deles através de um coeficiente de felicidade, ou seja, o quanto seus cidadãos se sentiriam bem vivendo naquele país. Então não ia saber se a pessoa estava produzindo 5 mil, 10 mil dólares per capita, e assim levar a pessoa, ia saber, você está se sentindo bem, você se sente seguro, você se sente com o potencial de se realizar aqui nesse país. Então foi uma ideia muito lúcida que o governante desse país fez ao perceber a necessidade de abrir o país dele para o mundo, porque até então eles viviam muito retraídos, fechados ali na sua própria cultura. Esse país, o Butão, então, desde 1970, reconhece a supremacia da felicidade nacional sobre a renda, meta da felicidade nacional bruta, acima do produto interno bruto. Eles medem, sim, o quanto eles são capazes de produzir de bens, de riquezas materiais. Mas o mais importante para ele é isso. É saber se as pessoas estão se sentindo bem ali. E essa deveria ser uma preocupação nossa também. Medir a qualidade da nossa vida pelo grau de satisfação que nós temos em nossa vida. E medir o que nós estamos fazendo também pela felicidade das outras pessoas. Fazer essa medida não é muito simples. Mas a gente descobre ao longo da vida como avaliar se nós estamos nos tornando mais felizes ou se estamos tornando as pessoas felizes. Basta observar se nós vamos cumprir as regras que nós vamos propor aqui nesta manhã, então. Então, antes de falarmos dessas regras, vamos pensar de um modo mais generalizado, buscando conceitos comuns sobre felicidade. E nós vamos encontrar na internet mesmo, você encontra, porque foi de lá que eu tirei essas definições, você vai encontrar inúmeras definições de felicidade. Isso porque cada pessoa tem uma ideia do que é felicidade. Então nós temos a seguinte definição: felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. E aí vem o questionamento: existe sorte? Na doutrina espírita nós sabemos que não, porque se existisse sorte, não existiria justiça. E uma das coisas mais defendidas pelo Espiritismo é essa ideia de que a nossa vida é uma vida justa. O nosso destino é guiado por leis justas, sábias. Então, se existisse sorte e alguém descobrisse como tê-la, não existiria justiça no universo. Existiria muita arbitrariedade. Mas o equilíbrio que nós vemos no mundo como um todo é resultado da lei de justiça. As coisas estão muito bem equilibradas nesse planeta. Outra definição de sorte: felicidade se acha em horinhas de descuido. Aquele momento que a gente dá uma pausa em todos os problemas da vida e vai viver um pouco. Vai se distrair, vai se divertir, vai se relacionar, vai cuidar da nossa própria vida e do nosso bem-estar. E tem ainda outras definições, olha só. Felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Tem gente que se sente feliz bebendo. E naturalmente tem explicação para isso. Tem a questão do álcool, que é uma substância que interfere no cérebro da pessoa, que atinge o centro de satisfação, e por isso que muitas pessoas bebem mesmo para esquecer as suas dores, para esquecer a sua amargura. Só que aí é que está um dos grandes problemas do álcool, porque ele não resolve a causa da amargura. É aí que ele é uma grande enganação para o organismo, para a pessoa. Porque ele não resolve o problema, ele só te faz esquecer. É aí que ele é um grande vilão na vida da pessoa. Porque ele faz a pessoa se sentir bem, não porque ela está bem, mas porque o seu cérebro está anestesiado. Seu centro de prazer lá no cérebro foi modificado por uma substância. Por isso que o indivíduo, à medida que vai bebendo, tem que beber cada vez mais, até o dia que ele põe a boca na sarjeta. É por isso. Porque aquele que buscar a felicidade no álcool, ele está com problema. Mas tem uma outra situação também que explica isso. É que muitas vezes a gente precisa de uma pausa mesmo, com os amigos, com as pessoas queridas, para falar amenidades, para falar coisas sem muita importância, não para falar coisas prejudiciais, mas para descontrair mesmo, para rir, para se divertir. E não é tanto então ali o que se bebe, é com quem você está. Então essas pausas são importantes também. Por isso que tem gente que encontra felicidade nesse momento, satisfação nesse momento. Não é tanto o que se está bebendo, e sim aquele momento prazeroso junto a pessoas que nós gostamos. Ou que pelo menos nós vamos deixar de lado tanta preocupação. E temos ainda essa definição: a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. Tenha apenas um cobertor e vá dormir numa noite fria na calçada. Será que o indivíduo consegue sentir feliz ali? Ele pode usar muito bem esse cobertor, não pode? Se cobrir direitinho ali e ainda assim ele não resistir à chuva nem ao frio. Então não é tanto assim que depende do que nós temos, não é? Tenha panelas vazias em casa e o seu filho pede comida para ver se você vai ser feliz com as panelas vazias. Você tem a panela, mas ela está vazia. Onde tem felicidade nisso? Então não é bem assim do bom uso do que temos. É bem relativa essa situação. Tem gente que tem tudo. Até não é, perdulário, até não esbanja os seus bens. Mas, está tendo uma microfonia? Esse aqui? Ah, tá. Até está tendo um bem-estar assim na vida, aparente, mas a pessoa não se sente feliz. A pessoa não está bem. Então não depende tanto assim dessa questão do uso, embora tenha um fundo de verdade essa afirmação aqui, como nós vamos ver logo mais. Então nós vemos que todo mundo vai encontrar um motivo de felicidade para si. E se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, o que é felicidade, cada um ia ter um conceito diferente. E talvez todos estivessem certos. Você sabe por quê? porque cada um de nós somos algo único na criação divina. Cada pessoa aqui é extremamente especial por isso, porque não há ninguém igual na criação divina. E somos todos, por isso mesmo, especiais para Deus. Porque nós somos únicos. Ah, 7 bilhões de alminhas evoluindo. Não. São 7 bilhões de uma criação única de Deus. Por isso que nós não somos pouca coisa, viu? Por isso que nós não somos seres assim tão desprezíveis. Por isso que nós somos, na verdade, aquela pedra bruta que não vai ter nada igual a ela, o dia que ela terminar de ser lapidada e começar a refletir a luz. Nós somos, na verdade, algo especial na criação divina, porque somos únicos. Mas que também ninguém se envaideça e se sinta superior ao outro, porque o outro também é único, também é especial para Deus. Essa consciência nós precisamos desenvolver também. Mas então cada uma dessas pessoas que é uma individualidade, que é tão especial, vai ter uma ideia diferente de felicidade. Mas tem um padrão comum para todos, que nós vamos identificar aqui. Só que vamos verificar que essa definição de felicidade, ela é bem difícil de ser alcançada por enquanto. E lembrando que ontem comemoramos, né, o nascimento de Allan Kardec. Este ano comemoramos os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, que poucos leem, um livro extremamente importante para a formação do nosso conhecimento espírita. E ele descreveu a felicidade como os espíritos revelaram através de inúmeros médiuns, porque Kardec mesmo não era médium no sentido prático da palavra. E ele trouxe essa definição dos espíritos para nos esclarecer dessa felicidade. Essa felicidade que ele vai descrever aqui é algo que nós sabemos lá no íntimo que um dia nós vamos alcançar. É ela, aquela, um pouquinho daquela inconformação que nos faz sempre buscar além, que nos faz buscar sempre algo a mais na vida. Porque nós sabemos que isso aqui está destinado a nós. Às vezes pela formação religiosa, cultural, pelas influências, a gente dá uma amortecida na consciência e não lembra disso. Mas no íntimo nós sabemos que nós somos destinados a isso aqui. Que Kardec descreveu assim, então. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. Quem dentre nós já não ouviu situações tristes, lamentáveis, e nós ali pensando naquelas dores, naqueles sofrimentos de outras pessoas, ou até nossos, a gente não desejou algo melhor e pensou assim, por que que não pode ser melhor? Essa pergunta nasce dessa intuição que nós temos, que essa felicidade é nossa. Ou será nossa? Nós somos destinados a isso aqui. Se existe um fatalismo na vida humana, é esse. É um dia atingir a perfeição e nos tornarmos tão felizes como ele descreve aqui. E ainda isso, olha. E acima de tudo, na contemplação de Deus, na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa é a grande felicidade que nos aguarda. Porque ela vai nos trazer um estado de alma de paz tão profunda, de amor tão profundo, que nós vamos entender o que é contemplar a Deus. Que aqui está no sentido metafórico. Nós não vamos ver com os olhos, não vamos ver Deus como uma imagem, mas vamos senti-lo profundamente. Nós vamos ser capazes de reconhecer a presença dEle em qualquer lugar. Hoje Ele está aqui, porque Deus está em tudo. Ele está em toda a sua criação, mas nós não conseguimos percebê-lo ainda. O dia que nós alcançarmos esse estado de paz, nós estaremos numa guerra e nós sentiremos a presença de Deus ali. porque vai ser um reconhecimento tão profundo da sua realidade, da sua existência, e vamos estar tão, mas tão felizes, que nós já não vamos mais evitar o sofrimento, nós vamos pedir o sofrimento por amor, como um dia um ser especial fez, como um dia um ser revestido de profunda compreensão de Deus pediu. Eu quero estar com estes seres para mostrá-lo a eles como chegar ao Pai. E ele veio a este planeta e trouxe a sua mensagem há 2000 anos e despertou no coração humano a compreensão de que essa felicidade é possível. Só que ele disse também que o reino dele, onde essa felicidade pode ser usufruída, não podia ser ainda naquele mundo, como ela não pode ser até hoje neste mundo, porque falta ainda muito a aprendermos como transformar este mundo naquele reino que ele disse que existia essa felicidade suprema. Falta muito para aprendermos, mas graças a Deus nós estamos aprendendo, porque graças a Deus nós temos atualmente esta encarnação, esta vida, que às vezes amaldiçoada, mal querida, às vezes que reclamamos tanto do que passamos, mas ela é tão abençoada, que quando nós partirmos daqui, nós vamos partir lamentando as oportunidades que não aproveitamos, mas vamos partir também um pouco felizes, talvez, se tivermos aproveitado as oportunidades dessa vida. Porque para alcançar essa felicidade aqui, nós precisamos aprender a viver aqui, para tornar esse mundo melhor, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos seres cada vez mais próximos desse grande ideal. É só assim que se conquista. Durante muito tempo o homem achou que isso era algo dado simplesmente por Deus, mas na compreensão espírita não é nada dado, tudo é conquistado, tudo é esforço, tudo é dedicação, tudo é disciplina, tudo é você realmente fazer a sua parte, e nós alcançamos isso. Às vezes demora um pouco, mas nós alcançamos essas realizações todas. E nós já sabemos bem, né, que aqui na Terra a felicidade completa não pode ser desfrutada por ser um mundo de provas e expiações. Então essa felicidade maior que Allan Kardec descreveu no livro Céu e Inferno, ela ainda não vai ser realizada aqui neste mundo, porque nós ainda estamos trabalhando por merecê-la, estamos trabalhando para implantá-la, não no mundo, em nós. Porque o grande erro do homem é querer mudar o exterior. O grande erro de todos que tentaram reformar a sociedade é mudar leis, mudar o exterior. Isso não funciona muito. Às vezes é necessário, mas o que mudará todo o mundo mesmo é a mudança interior. Porque a gente vê que o homem tentou todos os regimes possíveis, autoritários, democráticos, tudo. Comunista, socialista, capitalista. O que funciona mesmo é o comportamento das pessoas ético, íntegro, de respeito. É isso que funciona em qualquer sociedade, em qualquer época. Porque pode ter o nome que for, pode ter a bandeira que for. Se não partir do indivíduo essa mudança, as coisas não se transformam ao redor. Por isso que se nós quisermos esse mundo melhor, nós temos que começar em nós. Essa grande transformação. Mas então, nós vamos ver através de inúmeras questões do Livro dos Espíritos essa temática da felicidade. E vamos descobrir que essas regras, elas já estão lá no Livro dos Espíritos. E que não é nada muito fabuloso, nada muito mágico, mas é um caminho que se nós realmente seguirmos, nós vamos conseguir um tipo de felicidade especial, que é essa daqui, ó. A felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a infelicidade. Isso aqui é um resumo da ideia central que está lá na questão 921 do Livro dos Espíritos. nós podemos usufruir de uma felicidade relativa no mundo. Se nós entendermos que são as nossas atitudes que agravam a nossa infelicidade aqui na Terra. E Allan Kardec fez essa investigação, buscou esse conhecimento e registrou no Livro dos Espíritos. E para a gente ter uma pequena ideia de quanto é valiosa essa ideia que os Espíritos nos trouxeram sobre felicidade, vamos ver este exemplo então. Aqui nós temos um para-atleta competindo numa cadeira adaptada, ele não tem as pernas. E ele seguiu exatamente aquilo que está no Livro dos Espíritos, lá na questão 920. Mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Esse irmão poderia ter pensado assim: eu não tenho pernas, eu tenho que ficar parado, eu tenho que me sentar e ver a vida passar, ou eu só posso fazer coisas manuais. Mas dentro dele tinha vontade de fazer o quê? De competir, de buscar vitórias. Ele poderia ter se acomodado a uma vida de lamentações e se sentir infeliz, ou vencer a limitação por uma forma ética, correta, digna, através do esporte, e foi lá amenizar suas provas. Ele poderia parar para lamentar a vida, mas não, ele preferiu ser um vencedor. E isso nós podemos fazer em qualquer prova que nós tivermos. Sempre tem duas formas de viver as provas e expiações da vida. A pior forma, que é lamentando, reclamando, se entregando a elas, se sentindo coitado. E a forma vitoriosa, reconhecendo que tem o problema e vencendo. Não permitindo que ele tire de nós a capacidade de realização. Porque muitas pessoas, quando sabem, pelo Espiritismo, que existem provas e expiações, adquirem uma ideia de que nós temos que nos entregar simplesmente. Temos que abaixar a cabeça porque nós estamos sendo punidos. E muitas vezes nós não estamos sendo punidos, não. Mesmo porque não existe punição na didática divina. O que existe é um desafio que Deus faz para que o melhor de nós floresça naquele momento. Esse competidor fez isso. Ele permitiu que o melhor dele, a garra dele, se expressasse na vida, apesar da prova difícil de não ter as pernas. E qualquer prova que nós tivermos, nós podemos ser pessoas vitoriosas. Nós podemos ser espíritos que vamos demonstrar grande valor nestas realizações. Só que a gente não pode ficar com aquele pensamento: eu tenho que sofrer para pagar a dívida do passado. Eu tenho que sofrer porque eu mereço, porque eu sou malvado, que eu fiz muito mal para as pessoas. Nós sentimos sim o choque do retorno das coisas difíceis que nós criamos na vida do próximo. Mas isso não vem para derrotar a gente. Isso não vem para nos aniquilar. Isso vem para a gente descobrir que nós podemos ser bons também. Isso vem para descobrir, para despertar em nós uma consciência maior. Para a gente se solidarizar mais àquele que sofre, por isso que nós sofremos. Isso vem para despertar o potencial divino que existe dentro de nós, de sermos bons. Agora, quando eu me entrego à revolta, à inconformação, ao ódio, ao desejo de vingança, quando eu me entrego ao ressentimento, à tristeza, à prostração, eu estou sendo vencido. Eu não estou vencendo. A prova vai se repetir, porque nós não aprendemos o que ela tem a nos ensinar. Nenhuma experiência difícil vem para nos derrotar. Elas vêm para que nós vençamos. Vençamos em fé, em virtude, em valor, em princípios, em dignidade, em caráter. Elas vêm para isso. Por isso que nós precisamos reconhecer a valiosidade da vida e das experiências que nós temos. Tirar aquele pensamento doentio de que alguém que fez o mal para a gente, de que a gente está pagando pelo erro que cometeu, a gente está sentindo o retorno de coisas que nós desencadeamos perante a vida. Estamos sentindo o impacto de ações que nós praticamos, que elas vêm como um chacoalhão que nos acorda, que nos faz acordar para a vida e agir corretamente. Então não importa o sofrimento que nós estivermos experimentando neste dia, a angústia, a perda, a indecisão, a desconfiança, o medo, não importa. Nós iremos vencer isso se mantivermos algumas atitudes positivas perante a vida. E tudo isso vai passar e nós vamos sair muito melhores do que nós somos. Então vamos ver essas tais regras então. Existem regras para ser feliz? Já sabemos que existem e estão lá no Livro dos Espíritos. Eu vou comentar algumas questões, mas eu convido que vocês leiam o Livro dos Espíritos. Dê uma pausa, tanta literatura que nós temos lido ultimamente, tanta coisa que vem, que tem o seu valor, a sua importância, mas voltemos a essa fonte, porque ali são os espíritos que estavam ao lado do Espírito da Verdade, que ditaram aquelas questões. Ali é a síntese, a base de um conhecimento valiosíssimo, que se for por nós profundamente meditado, analisado, ele vai nos dizer muito sobre a nossa vida. Então, embora eu comente hoje, fica o convite a todos: leiam essas questões do Livro dos Espíritos e meditem profundamente sobre elas, e vocês encontrarão muitas indicações para a felicidade na sua vida. Vamos ver então essas questões? Olha só. Primeira: a maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações, e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Nós precisamos aprender o que é a lei de Deus. Nós precisamos seguir essa lei, que é a forma de a gente ser feliz. Essa é a primeira indicação que os espíritos disseram. Só que a lei de Deus não é a lei dos homens, não é a interpretação individual de ninguém. É a sua interpretação, porque é a sua responsabilidade em buscar a compreensão dessa lei divina. Por isso que nós temos que conhecer as leis divinas, que foram muito bem descritas pelos Espíritos em toda a obra do livro, toda a obra que nós conhecemos como Livro dos Espíritos. Lá, Kardec investigou junto aos Espíritos, perguntou para diferentes médiuns, diferentes Espíritos, as mesmas coisas. E ele obteve respostas iguais. E aí ele considerou: isso é válido. Então lá a gente pode confiar. Lá a gente pode saber que não foi algo assim precipitado que alguém escreveu, fruto das suas ideias. Foi um trabalho muito bem elaborado, muito metódico. E aí nós vamos ver, olha, que se nós descobrirmos essa lei divina e praticá-la, a felicidade se fará em nossas vidas. E olha, e você poderia perguntar, assim como ele fez para os Espíritos, está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? No Livro dos Espíritos. Não. Lá ele só transcreveu algumas ideias. Lá ele organizou o conhecimento. Mas a lei divina está escrita, olha onde? Na consciência. Nós não estamos falando aqui do espírito ainda, no início da sua evolução, totalmente brutalizado, animalizado, que ainda desenvolveu pouco a sua consciência. Nós estamos falando aqui das pessoas que já têm o interesse pelo bem. Já tem o interesse pelo bem, você já tem algo da lei divina dentro de você. E aquilo que você já tem já é capaz de te guiar perante a vida. E nessa busca, nessa viagem, nessa trajetória, você vai descobrindo cada vez mais a lei de Deus. Por isso que nós somos avaliados por aquilo que nós já aprendemos. Por isso que Deus não permite que nada aconteça àquele que age porque ainda é tão primitivo. Aquele que age que ainda é tão brutalizado. Por isso que ele permite, por exemplo, que um ser muito violento viva muitos anos. Porque ele é tão primitivo ainda que não adianta tirar a vida dele. O que ele precisa é estar aqui mesmo. Então, nós temos o conhecimento da lei de Deus proporcional à nossa evolução. Estudar é muito importante, porque ele vai nos ajudando a decifrar o que a consciência nos diz. Por isso que nós temos que ler os bons livros, as boas obras. Por isso que nós temos que ler o Livro dos Espíritos. porque ali nós temos um conhecimento espiritual muito bem estabelecido. E ali, à medida que nós estudarmos e nos apropriarmos daquela informação, a nossa consciência vai ficando mais desperta, porque nós vamos reconhecendo a lei de Deus naqueles princípios, certo? Então, olha só, já sabemos que nós podemos buscar na nossa consciência essa lei. E nós vamos ver agora, então, que um outro item importante para a nossa felicidade é isso. A compreensão de nossa destinação futura, torna os males atuais pequenos, o que nos faz sentir-nos menos infelizes. Então, se a gente reconhecer que nós somos espíritos em evolução e que esse momento é transitório, já começamos a diminuir o nosso sofrimento e a nossa felicidade vai aumentando. E aí nós vamos ver que também para sermos felizes é necessário simplicidade na vida. Olha o que os espíritos nos deram então como uma regrinha valiosa para a gente ser feliz aqui no mundo material. Para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. Lembra quando a gente falou da panela vazia e do cobertor na calçada? É isso. Panela vazia não adianta, mas se tem o alimento suficiente para a gente, nós já podemos nos considerar felizes. Tem o alimento suficiente para a nossa família, já podemos ser felizes. Estamos abrigados da chuva, do frio, do relento, nós já somos felizes. Então a casinha humilde, a casinha velha, a casinha que está segura, mas está ali nos servindo, apesar de não ser aquela mansão que nós queríamos, ela já é suficiente para ser feliz. Não precisa mais. Embora a gente até possa querer, embora a gente até possa trabalhar para conquistar. Só que enquanto a gente estiver fazendo isso, vamos amar a nossa casinha. Enquanto a gente está trabalhando para conquistar a casa maior, mais bonita, amemos aquele espaço que nós habitamos. Porque ali já é suficiente para ser feliz. Você não está dormindo embaixo da chuva. Então isso é suficiente para ser feliz materialmente. Se você tem alimento adequado para a sua nutrição, para o seu paladar, você já é feliz, você não precisa comer no restaurante mais caro. Você pode até querer, desejar e conquistar e ir lá. Mas enquanto você trabalha para conseguir fazer isso, você tem que se sentir feliz por ter o alimento todos os dias. E para a vida moral, a pureza de consciência e a fé no futuro. Uma consciência pura significa que ela está em acordo com a lei de Deus. Ela não se sente ameaçada, prejudicada, ela não se sente abatida. E a fé no futuro é isso. É você sonhar, é você desejar, é você acreditar e trabalhar para conquistar o que você deseja. E se sentir feliz por poder lutar, por poder se movimentar em favor dos seus sonhos. E se sentir feliz nem tanto por realizar, mas por estar tentando realizar. E daí vem uma força muito grande para nós. E daí, dessa tentativa, é que a gente descobre que o nosso objetivo de felicidade não era aquele, é outro. E aí a gente direciona a rota para aquele lugar. E nisso a gente vai descobrindo que nós temos mais e mais forças. E nós vamos alcançando. Então é isso que nós temos que pensar que é importante na nossa vida. O necessário para a vida material, pureza de consciência e fé no futuro para a vida moral. Olha, quem tiver isso aqui já, começa a pensar seriamente. Eu já sou feliz. Posso não estar bem hoje, porque passei por uma situação difícil, mas eu já sou feliz. E olha só o que eles nos falam também. Nós não podemos ter como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. Isso daqui, gente, é o grande problema meu. Não vou falar de vocês, porque eu não sei vocês, o que vocês sentem. Mas eu vou falar que é o meu, porque muitas vezes a gente se ilude achando que a situação do outro é melhor que a sua. A gente se ilude achando que o outro tem condições melhores, e não é. Nós recebemos, eu recebi exatamente o que eu preciso para ser feliz, e eu já tenho. E graças a Deus hoje eu sou tranquilo em relação a isso. Eu sou profundamente feliz com a minha vida. As pessoas que eu mais amo estão junto de mim, as que eu amo muito e já partiram para outra vida, eu sei que estão ligadas a mim, eu sei que eu tenho um trabalho digno, eu sei que eu tenho uma esposa e filhas maravilhosas, eu sou feliz, eu não tenho que pensar em mais nada. Ah, mas Antenor, eu estou lá em casa, meu filho está doente, ele não levanta da cama, ele está sofrendo muito, é realmente, não dá para ser feliz assim. Mas se você tiver fé no futuro e pensar que um dia o seu filho vai ser saudável, seja nesta vida ou na outra, que ele está na verdade hoje, talvez na doença incurável, curando a alma, o espírito, que é mais importante, você já tem aí pela fé a possibilidade de sentir mais paz. Porque enquanto você estiver brigando com a vida, amaldiçoando, porque você tem problemas, tem provas, tem expiações, você não está aprendendo o que essas lições têm a ensinar. Você não está recebendo aquilo que a vida te ofereceu para você crescer. Por isso que a gente não pode ter como parâmetro a vida dos outros. Poderiam dar a família do outro para você e você não seria feliz com ela, porque não são as pessoas tão ligadas a você. Poderia dar a riqueza do outro para você e você não seria feliz, porque quantas pessoas ganharam milhões em loterias, heranças e dissiparam tudo, porque não tinham habilidade para lidar com aquilo. Hoje nós já temos condições de usar muito bem o que nós já temos. Então não ficar pensando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Não é. A nossa vida é a melhor que nós temos para nós. Se a gente for viver uma outra vida, vai ficar um monte de vazio na nossa existência. E olha outra regrinha que eles nos deram, e essa aqui é muito séria, viu gente? Muito séria. Olha só. Não aceitar necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Hoje em dia está todo mundo trabalhando muito para consumir muito, para ter muito, para quê? Para enriquecer alguém. E não é assim mesmo. Nós temos que tomar cuidado com esse jogo hoje que nos leva a consumir e achar que nós temos que estar sempre comprando e renovando e transformando e fazendo. Porque não é isso que vai trazer a felicidade. Não é mesmo. E nós somos induzidos muitas vezes a trabalhar mais, para comprar mais, para gerar o quê para quem? Cansaço e desgaste para nós, riqueza e bem-estar para outros. Porque o que o consumismo faz é isso. Ah, então nós não precisamos comprar nada? Precisa. A gente precisa comprar o que a gente precisa, aquilo que é realmente o necessário à vida, não é? Não ficar ansioso porque achar que tal coisa vai nos trazer bem-estar. Não é isso que vai trazer bem-estar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós somos manipulados pelos meios de comunicação, não apenas para comprar, mas para aderir a ideias, modismos, aceitação de uma série de situações que talvez elas nem sejam más, mas como estão sendo postas, elas podem trazer muito desequilíbrio à vida de todos. Então nós temos que refletir muito no que chega até nós, internet, televisão, principalmente os mais jovens, que os pais deixam livremente nas babás eletrônicas, TV e computador, já que a criança não dá trabalho quando está mexendo nesses equipamentos. E aí o que que acontece? Ela fica absorvendo uma série de informações e ideias que às vezes interfere profundamente na vida dessa criança. E pensa que é bem intencionada essa manipulação? Em muitas ocasiões não é. É deliberado mesmo. É feito de forma a corromper, a desviar. Um canal de televisão que bota no meio do anúncio lá, bota no meio da novela, supostamente destinada à criança, uma chamada de um filme, uma cena de sexo entre adultos, não tem boa intenção nisso. Se você for observando bem, começa a ver. À tarde você está assistindo uma TV, vem uma chamada com algo que tem ali uma conotação sexual. O espírito, criança, que está ali no corpo, temporariamente criança, ele absorve aquilo e começa a ativar a lembrança do passado. E aquela fase que ele tinha que se desenvolver, já começa a ser alterada. Então nós temos que tomar muito cuidado. A TV ela é muito boa, muito útil, mas ela é extremamente prejudicial dentro do lar. Nós temos que filtrar com rigor o que os nossos filhos veem. Porque essa onda de informação e desinformação que eles nos trazem, ela gera nas pessoas muitas vezes ideias erradas sobre a vida. Ontem eu conversava com uma colega de trabalho, nós nos encontramos na escola da minha filha e ela falando, né, que estava horrorizada de ver que a filha dela foi numa festa de aniversário de crianças de 15 anos, adolescentes de 15 anos, e a lembrancinha era uma garrafinha de bebida alcoólica. Da onde vêm essas ideias de que você vai oferecer álcool para uma criança ainda em formação, como lembrança de aniversário? Quem dissemina esses absurdos? A família aceita, porque os meios de comunicação muitas vezes deixam transparecer o consumo do álcool de forma indiscriminada. Os pais aceitam porque eles mesmos consomem. E não para por aí. Uma série de modismos, de músicas de baixo nível cultural, baixo nível artístico, são divulgadas massivamente pelos meios de comunicação e passam a fazer parte daquilo que se ouve dentro de casa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muita coisa é nos trazida, é nos oferecida, e nós vamos só absorvendo, assimilando tudo isso. E isso mexe com a nossa noção de felicidade, porque essa jovem começou a lamentar para a mãe dela que ela era muito chata, que ela sentia uma jovem feliz. Por quê? Porque viu que todo o meio dela, que ela convive, acha que é normal uma criança de 15 anos usar o álcool. Então, gente, isso é para a gente perceber como as coisas são comprometedoras hoje, se a gente não estiver vigilante. Outra coisa importante que nós temos aqui, ó, ainda sobre essa questão de achar que os bens materiais é que nos fazem felizes, é aquela história de Gandhi, muito interessante. Não sei se ela é verídica ou não, mas ela vale por si mesma essa história. Conta-se que ele, fazendo visita a um país, e ele já era uma pessoa reconhecida pelo seu valor como líder pacífico do povo indiano, ele parou na vitrine de uma loja e começou a observar objetos muito bonitos, muito atrativos, e ele então ficou admirando aquilo. Aquela pessoa que era responsável por recebê-lo veio e disse a ele: eu estou autorizado a comprar o que o senhor desejar, o senhor gostaria de algum desses objetos? Aí Gandhi olhou para ele tranquilamente e disse: não, meu filho, estou feliz de não precisar de nenhum deles para ser feliz. Ele já tinha encontrado esse entendimento. Você pode observar algo e achar que é belo, e você não precisa ter para ser feliz. Ele ali deu uma demonstração de que a felicidade, na verdade, ela não está no possuir, mas é na capacidade que nós temos de viver sem as coisas e ainda assim achá-las belas, ainda assim achá-las úteis para o outro, não necessariamente para nós. Ele tinha entendido o que o fazia feliz. Isso que era realmente importante. Então, tomar cuidado com essa onda da posse, do desejo, porque nós somos iludidos por isso e nos acreditamos infelizes muitas vezes. E já indo para o encerramento, nós temos que respeitar muito a nossa vocação, aquilo que nós realmente gostamos de fazer e queremos fazer. Seguir nossa vocação íntima para aquilo a que nos dedicamos, por exemplo, a escolha da profissão. Milhares de pessoas são infelizes porque foram atrás daquela definição: escolher a profissão que dá mais dinheiro. E você não consegue ganhar dinheiro na profissão que outros ganham. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que gosta. Você não está se dedicando àquilo que você é bom de fazer. Se a gente já cometeu esse erro na vida uma vez, não vamos cometê-lo na vida dos nossos filhos? Porque muitos pais estão hoje fazendo isso. Falando para o filho: isso que você quer fazer é bobagem, você não vai ganhar dinheiro, você vai passar fome. Deixa ele passar fome. Se é uma profissão lícita, honesta, se é uma atividade de valor para a sociedade, deixa ele exercer aquilo que ele tem competência, ele vai ser mais feliz. E talvez ele ganhe mais dinheiro do que fazendo algo que ele é infeliz. E esse é o grande problema que nós fazemos na vida. Nós não fazemos aquilo que realmente nós queremos. Nós fazemos muitas vezes o que os outros impõem. Nós fazemos coisas que às vezes nós não estamos muito afim de fazer. E por isso que nós somos infelizes. Mas é que naturalmente tem situações na vida que a gente precisa ponderar uma situação e outra, né? Talvez a gente descubra que se a gente fizer com mais amor o que a gente está fazendo hoje, a gente talvez descubra que a gente até goste daquilo. Ninguém vai sair aí pedindo demissão e mudando de emprego, tá? E deixando de pagar as contas. Porque fazer essa transição tem um custo muito alto. Talvez seja melhor a gente descobrir hoje, se já estamos em todo esse processo, descobrir o que tem de bom naquilo. E aí a gente descobrir que aquilo também pode ter um bom resultado para nós. E pensar também o seguinte, olha, as maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, etc. A gente precisa aprender a conhecer os nossos sentimentos e verificar o quanto eles nos fazem infelizes. Por isso que a gente precisa meditar muito sobre nós mesmos. Por isso que nós precisamos reconhecer o que nós realmente sentimos em relação às pessoas, às situações, e aprender a curar essas doenças da alma. Aí nós vamos ser muito mais felizes. Aceitar o inevitável, porque até a morte nós sabemos que ela é só física. Espiritualmente nós continuamos existindo. Então o inevitável é muitas vezes apenas transformação e não fim de nada. Essa parte a gente pode pular porque já falamos. E para que nós possamos encerrar com palavras de Jesus que nos mostram que é possível sermos felizes desde já nesta vida, vamos lembrar o que ele disse: que o reino dos céus está dentro de vós. Nós já trazemos esse potencial aqui dentro. Nós podemos fazer o reino dos céus começar em nós, buscando renovação, transformação, mudança de pensamentos, de atitudes, buscar algo que nos ajude nessa transformação. E é o que hoje, por exemplo, nós todos estamos fazendo aqui. Estamos buscando nesta casa abençoada a luz que vai nos ajudar a vencer esses obstáculos. Por isso que temos que estar aqui sempre, buscando esse conhecimento, que é essa grande força que nos faz transformar. E que Jesus então abençoe a todos, ilumine a semana de todos, trazendo muita paz, muita harmonia, embora o mundo possa ser caótico e conflituoso ao nosso redor. Nós podemos ser felizes dentro do nosso mundo íntimo, porque o reino dos céus já está em nós. Precisamos apenas conquistá-lo. Muito obrigado a todos.